partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, qual que bate seu coração. Me diga então qual é sua função. Me diz se é sua função partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, qual que bate seu coração. A vista é boa, boa vista nos versos, sou alquimista. 019 gold, respeito hasta la vista. Estrategista, aqui é Campinas, nem pisca. Pra ganhar sempre arrisca, confisca. Boa selvagem arisca. Cada um com cada qual tem seu jeito de proceder. Mas no pai pum é matar, bater ou correr. Quem serve o café, bota fé, é importante. Ajuda que escola, educação adiante. Adiante, que não vou adiantar ninguém. Quem quiser corre atrás, como faço também. E nem vem falar que não teve chance. Acerte seu lance, cê ainda tá vivo. Viva e avance. Ache logo seu lugar e vá. Tempo não para de andar. Descubra qual sua missão. A minha é ser função. Me diga então qual é sua função. Me diz se é sua função partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, pelo que bate seu coração. Me diga então qual é sua função. Me diz se é sua função partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, pelo que bate seu coração. Com o smartphone tu nem lembra de Grambel. Esquece, some quem um dia ganhou troféu. Tudo passa e nada fica. Dependendo de quem foi, talvez uma história bonita. De Campinas pro mundão, malandro, não se ilude. Cada qual com a sua função e atitude. Uns nascem pra falar, outros nascem pra crescer. Veja bem, qual é você? Se for mole, assiste nós fazer. Seja no funk ou no rap, o barato é punk, moleque. Eu vejo vários se perdendo na ilusão, dando ré. Corre atrás do sonho, faz ele acontecer. Mas arruma um trampo, na corda não pra ver. Até o osso sem desgosto, moço. Rap é meu almoço, o alvoroço é do meu gosto. Exposto em rosto, ser oposto. Nacional, na moral, chega frau. Meu time, minha gangue, função original. Me diga então qual é a sua função. Me diz se é sua função partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, pelo que bate seu coração. Me diga então qual é a sua função. Me diz se é sua função partir pra ação. Me diz então qual que é sua função. Me diga, irmão, pelo que bate seu coração. Seu lugar e vá. Tempo não para de andar. Descubra qual sua missão. A minha é ser função.